Podcast Bancada Azulina. Simbora, dragão! Simbora, torcida proletária! Alô, torcida jovem confiança! Alô, trovão azul! Tamo junto, hein! Salve, salve, torcida azulina! Meu nome é Mike Gabriel e sejam muito bem-vindos a mais um Bancada Azulina, a Bancada Azulina de número 102. Depois de uma pausa aí de algumas duas semanas sem gravações, vou para falar da vitória sobre o Cruzeiro e também falar desse jogo que acontece amanhã, ou hoje, dependendo do dia que você esteja jogando, contra o Figueirense, jogo que acontece aqui no Batistão pela rodada 25. E para fazer esse bancada aqui comigo, eu tô com uma bancada clássica, né? Só fundador do Bancada aqui, e chama logo minha amiga Ellen Graça. E aí, Ellen, como é que você tá, minha amiga? Como foi seu final de semana? E aí, minha gente? Poxa, tô muito feliz em estar de volta, muito feliz mesmo, mais feliz ainda com a atual fase do nosso time, né? Confiança vem surpreendendo, acho que surpreendendo não, porque não é surpresa de que o Confiança estaria assim tão bem, né? Mas muito, muito, muito feliz mesmo em estar dividindo a bancada com vocês. Tô até ansiosa, assim, tá parecendo aquela dorzinha de barriga de prova, porque nunca mais eu gravei, ainda mais com vocês, meus amigos, logo do início, de quando eu comecei no Bancada. O final de semana foi de boa, só esperando esse jogo de amanhã. Um bom resultado, com fé em Deus, né? Valeu, minha amiga. Pois é, também estamos todos com saudade de você, saudade do Bancada, mas agora estamos de volta. Também junto comigo aqui, Jones Ribeiro. E aí, Jones, como é que você tá, meu querido? O caba do Bancada mais otimista com essa campanha. Como foi seu final de semana? Fala, Mike, demais companheiros de bancada. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem tá nos ouvindo. Final de semana melhor que esse não existe. Eu moraria nesse final de semana durante... Faria um contrato de aluguel de 6 meses, pelo menos, para viver nesse final de semana. Porque é muita alegria. Uma surpresa enorme tudo que está acontecendo, nesse nível que está acontecendo com Confiança, né? É desfrutar do que eu tenho feito nos últimos tempos. Valeu, Lucas, é o próximo, né? Valeu, Jones. Pois é, cara, final de semana perfeito, duas vitórias importantes, duas vitórias daquelas que a gente, se alguém dissesse que viram dois empates, a gente assinava, mas vieram 6 pontos aí, uma tranquilidade na tabela que a gente não imaginava. E fechando a bancada junto comigo aqui, Lucas Oliva. E aí, Lucão? Você, vou perguntar de prática, eu sei que seu final de semana foi bom, porque na sexta-feira eu procurei fazer a live pós-jogo e o homem sumiu, só aparecendo sábado de tarde. Como foi seu final de semana, Lucão? Mike, grande abraço, saudade de você, abraço pra Ellen, pra Jones. Foi uma das semanas mais felizes da história pro torcedor proletário, né? Duas vitórias, depois que a gente venceu aquele jogo pro Cuiabá, que Cuiabá super desfalcado, cheio de problemas, mas conseguimos fazer um bom segundo tempo e vencer o Cuiabá. Eu tava com a certeza que a gente ia engrossar o caldo no Mineirão, podia ser no Camp Nou, no Santiago Bernabéu, em Anfield, que esse time de Daniel Paulista ia engrossar o caldo, e realmente aconteceu, mas veio além do que eu imaginava. Essa vitória, uma vitória cachapante, uma vitória com autoridade e que nos deixou muito felizes. E a semana termina com o presidente Iago França e o nosso capitão Rafael Santos respondendo com elegância as besteiras que o Luiz Felipe Scolari, mais conhecido como 7-1, falou na coletiva pós-jogo, né? Então, o torcedor proletário chega com a musculatura facial dolorida, de estar sorrindo o tempo todo, né? A gente acorda, dá boa tarde, dá bom dia sorrindo, a mulher não sabe porque a gente está sorrindo, o vizinho não sabe, mas ninguém imaginava um Confiança tão competitivo e marcando em cima esse 4-1-4-1 mágico de Daniel Paulista. É muito orgulho que não cabe em nós, e o céu é o limite, né? Agora só faltam três vitórias para a gente carimbar o último objetivo desse ano louco de 2020, que é a permanência na Série B. Mike. A sua mulher sabe, viu? A sua eu sei que sabe. Pra quem não sabe, minha mulher é cruzeirense, né? Ela é até tatuada, tem tatu do Cruzeiro. Foi ver final da Libertadores, ela fez um voodoo de Verón, né? Que acabou com o Cruzeiro naquela final. E foi muito engraçado, porque quando a gente se conheceu, ela falou: ah, Lucas, não queira comparar o Confiança com o Cruzeiro, né? O Confiança é muito pequenininho. E o torcedor proletário pode imaginar a onda que eu tirei com essa vitória do Confiança no Mineirão, né? É, houve até uns abalos sísmicos, mas já tá tudo resolvido. Acabou em DR não, né, amigo? Acho que o Lucas dormiu no sofá. Rapaz, depois, olha, quando o Castilho fez o primeiro gol, né? Que alguém tentou desqualificar, dizendo que não é gol olímpico. Com certeza aquilo ali é um gol olímpico. Quando você chuta no gol e a bola desvia no adversário, o gol é seu, pô. Você chutou no gol, ele chutou no gol. Não houve um desvio para desqualificar. Depois do gol olímpico de Castilho, e logo em seguida, um pênalti que o juiz tava doido para não dar, mas teve que dar, porque foi muito pênalti, e uma cobrança de Gornick, que Fábio nem saiu no, na foto. Aí, rapaz, eu tava até na casa de um primo, subi na mesa, ó, foi uma confusão danada, coisa de louco. Mas o Cruzeiro já passou, né? Sim. Agora só próximo ano, sabe lá, né? Sabe lá. O que vai acontecer nesse dezembro. Pois é, rapaz. Vamos falar, fazer parte do serviço aí, que é oficial, né? Oficializar as coisas. Vamos lá, então. O podcast Bancada Azulina é apoiado pela loja Nação Proletária, a loja Nação Proletária, onde você consegue, corra para conseguir todo o fardamento oficial, camisa oficial, bandeira, roupa para criança, chinelo, caneca, copo, enfim, tudo para que você curte sua praia, decorar sua casa, vestir sua família, tudo tá na loja Nação Proletária. Eu digo corra porque nesse domingo eu estive na praia de Atalaia e parece que camisa e máscara do Confiança estava em promoção, porque, rapaz, você via mais do que era duas por pessoa. Era uma coisa impressionante a quantidade de camisas do Confiança. Os vendedores ambulantes todos sorrindo, vendendo copo e tudo que era tratando do Confiança. Então corra porque tá acabando. Mais umas duas vitórias e a WA vai ter que fazer uma remessa especial. E o podcast Bancada Azulina você encontra em dragãodearacaju.com.br. Também você vai achar no YouTube, no Spotify, no Google Podcasts, no Apple Podcasts e também no Deezer. Se você preferir, você pode também instalar um aplicativo e de podcast e buscar lá por Bancada Azulina que você vai. Okay? Vamos lá, vamos falar um pouquinho ainda desse jogo contra o Cruzeiro para fazer a passagem de para o jogo do Figueirense. Ellen, antes de falar das aventuras matrimoniais de Lucas, qual era a sua expectativa para esse jogo Cruzeiro versus Confiança lá no histórico estádio do Mineirão? Qual era a minha expectativa? Porque cortou um pouquinho aqui a pergunta, eu não ouvi. Isso, qual era a sua expectativa? Velho, eu juro por Deus, eu tenho até o print. Um menino lá do meu trabalho, ele viu que eu era Confiança, puxou o assunto comigo, aí a gente virou amigo, né? Ele é da área de TI, pá, a gente começou a conversar, ele chegou pra mim no refeitório no dia e fez, e aí, o que, que você acha do placar? Aí o rapaz, eu não sei, aí ele, eu acho 1-0, eu fiz, Fábio, pra ser sincero, sabe quanto eu acho que vai ser? 2-1. Eu juro por Deus, por tudo que é mais sagrado. Quando acabou o jogo, ele mandou mensagem pra mim, minha amiga... Foi certeira, viu? Aí eu falei, eu sabia que ia ganhar. E eu sabia que não ia ser um placar assim tão fácil, nem ia ser um golzinho só, porque o Cruzeiro não ia deixar o Confiança marcar sozinho. Não tinha condição. É Cruzeiro, minha gente. É na casa deles, eles iam fazer o deles de qualquer forma. E mesmo a atuação deles não sendo essa Coca-Cola toda, como a gente pôde ver, o Cruzeiro, sei lá, achei meio afobadinho no primeiro tempo. Mas ainda conseguiu marcar o deles, né, e tal. A minha expectativa, assim, era de vitória, falando sério mesmo. Mesmo se tratando de Cruzeiro, acho que dá pra todo mundo acompanhar e ver que o Cruzeiro não tá... Né, essas coisas todas. Mas a minha expectativa era de que o Confiança sairia de lá com a vitória, no mínimo empate. Mas com a vitória era certa, assim. E eu cantei a pedra certinha do placar. Se eu tivesse jogado no Sportnet, tava rica hoje. Pois é, mulher. Perdeu de ganhar dinheiro no Sportnet. Mas é da vida. É, Jones Ribeiro, indo para dentro do campo agora, dentre os vários momentos, esse foi um jogo de muitos momentos de... Mas o que foi... Qual foi a chave da vitória do Confiança contra o Cruzeiro lá em Belo Horizonte? Jones, microfone. Jones caiu. Então eu vou repassar para você, Lucas. Então, dentro dos muitos momentos, né? Pressão do Confiança, depois pressão do Cruzeiro, equilíbrio, enfim. Dentro de todo aquele contexto, toda a história do jogo, o que, é que você achou que foi fundamental para que o Confiança voltasse com os três pontos lá de Belo Horizonte? Ô, Mike, o fundamental foi a postura do time proletário. Desde o início, apertando o time mineiro, aquela sequência de escanteios até resultar no gol olímpico de Castilho. Foi uma vitória maiúscula, porque desde que o Filipão chegou no Cruzeiro, estava com 70% de aproveitamento, não tinha perdido nenhuma na Série B, e o Confiança foi lá e entregou para Filipão a primeira derrota dele na Série B 2020. No mesmo Mineirão que ele tomou 7-1. Ele teve que também perder por Confiança e falar besteira depois do jogo, né? Para justificar que o time dele perdeu para um time superior, que foi o Confiança, nos 90 minutos. Claro que durante o jogo, aos 20 minutos, 24, o Confiança fez o segundo, e aí o Confiança começou a se resguardar mais. E teve um primeiro tempo, acho que o Confiança conseguiu controlar bem as ações, terminando indo para o intervalo com 2-0. Só que o início do segundo tempo, Mike, o Cruzeiro veio para o abafa e o Confiança não conseguiu segurar, tanto que resulta no gol de Cáceres. Numa virada de bola, o lateral do Cruzeiro, ele faz um gol quase que sozinho, não sei onde é que Silva estava para não estar com ele ali. Mas aí Daniel, sabidamente, ele coloca o Serginho no jogo, que é um cara que já jogou no Atlético Mineiro, conhece bem ali o Mineirão, o Cruzeiro, e aí o Confiança volta a retomar o controle da partida e sofrer menos sustos. E inclusive Gorni teve uma chance, chutou bem na entrada da área, o Fábio fez uma grande defesa, e no segundo tempo quem brilhou foi a estrela de Rafael Santos, né? O goleiro do Confiança estava muito inspirado, fez grandes defesas, ainda se machucou, teve que ouvir besteira de Filipão também, dizendo que ele estava fazendo cera, mas na verdade o Rafael se machucou, provavelmente está fora do jogo de amanhã, dessa terça-feira contra o Figueirense. Então, essa mescla de imposição no início do primeiro tempo, um grande início de primeiro tempo que o Confiança fez, com esse segundo tempo mais controlando o jogo e grandes atuações como a de Rafael Vila e a grande atuação do goleiro Rafael Santos foi o que credenciou essa vitória proletária no Mineirão, Mike. Valeu, Lucão. Realmente a atuação de Rafael foi espetacular, tanto nas grandes defesas que ele fez, como também no final, né, machucado, mas ele poderia ter caído ali e atraído ainda mais confusão, mas ele resistiu bem, até o tempo passar mais rápido e a pressão ser menor. Nosso sistema defensivo conseguiu evitar que o Cruzeiro chutasse em gol, isso também foi fundamental para evitar que a lesão de Rafael nos atrapalhasse de alguma forma. Jones Ribeiro, agora pergunta, finalmente. Sobre a marcação do Confiança, eu lembro que na segunda-feira da semana passada, eu fiz uma entrevista junto com o Lucas e Daniel Tetti, Daniel Paulista, lá no meu canal, e eu fiz uma pergunta feita por você a Daniel sobre as linhas mais baixas. E o Confiança, que é acostumado a marcar o time quase dentro da grande área adversária, dessa vez veio com as linhas mais baixas. O que você acha, o que é que você viu de diferença e o que é que disso contribuiu para a vitória proletária no jogo de sexta? Acho que nesse jogo ele usou essa estratégia, talvez ele tenha pensado isso de saída, mas eu acho que influenciou os 2-0. Os 2-0 influenciaram na tomada de decisão para usar uma linha mais baixa. Eu não sei se foi isso. Agora, jogar contra o Cruzeiro no Mineirão favorece esse tipo de tática, né? Você jogar um pouco mais defensivamente. Eu defendo que a gente faça isso em outras partidas. Eu estava vendo o jogo Oeste e Avaí, e o Avaí em casa contra o Oeste joga sempre com linhas baixas, esperando o erro do adversário. E eu fiz aquela pergunta justamente com o jogo do Oeste, o jogo do Avaí na cabeça. Porque a minha percepção era de que se ele tivesse usado linhas mais baixas naquela partida, a gente teria vencido, porque o Avaí estava errando. Então a gente ia inverter o polo. Em vez de Rafael Santos errar na saída de bola e deu um gol, perdemos por conta dessa entregada, talvez o Avaí fizesse o mesmo conosco. Acho que tem que saber mesclar bem as partidas, como é que se faz esse tipo de arrumação, de arranjo dentro das quatro linhas. Ele lembrou bem que nós fizemos linhas mais baixas contra o Operário, mas contra o Operário o jogo foi... jogamos com três zagueiros. É diferente você jogar com duas linhas de quatro, com um jogador entre elas, fazendo movimento pendular. Eu acredito que partidas como o Oeste, por exemplo, nós fizemos isso até, ensaiamos quando fizemos 3-1 no segundo tempo, mas eu acho que dá para ser uma estratégia para saída logo de cara do jogo e não para um segundo momento. Mas está muito claro que Daniel, ele não sabe jogar de outra forma, né? E só a título de esclarecimento, só a título de conhecimento, 3-0 Oeste nesse momento, em cima do Avaí. Daniel não abre mão de suas convicções, e era o que a gente dizia na Série C do ano passado. O treinador precisa ser um pouco teimoso, né? É claro que tem limite, mas ele parece que sabe dosar muito bem a sua teimosia. Mike. Valeu, Jones. Pois é, cara, parece que essa coisa dessa teimosia de Daniel, a gente ainda nunca vai ver, talvez é porque dificilmente ele, no curto prazo ele vai ter nas mãos um elenco polivalente, que ele possa fazer diversas modificações entre jogos ou até mesmo entre um jogo só, mas é o que parece que no próprio Sport ele tentou fazer essas linhas mais avançadas, não deu muito certo lá e Jair Ventura, com as linhas mais baixas, conseguiu deixar o time do Sport, que é muito fraco para a Série A, ser competitivo. Então, talvez sejam, enfim, coisas para a gente perceber aí do futuro de Daniel Paulista como treinador. E eu espero que esse futuro seja aqui no Confiança. Mas vamos falar do Figueirense, né? Figueirense hoje está na zona de rebaixamento, está no 16º lugar. Figueirense está há 7 jogos que não vence. Está no terceiro técnico, né? Nós, quando enfrentamos no primeiro turno, a gente foi justamente na estreia de Elano. Hoje já não é mais Elano o técnico do Figueirense, é Jorginho. E o time, fora de casa, tem 7 derrotas, 2 vitórias e 3 empates. Ou seja, é um adversário que vem baixa. Mas, como você falou agora, o Oeste, né, que todo mundo julgava ser o saco de pancada, está enfiando 3 no Avaí, lá na ressacada. Então, todo respeito. E vamos lá. Vou fazer a mesma pergunta que eu fiz do Cruzeiro para Ellen. Ellen, qual a sua expectativa para esse jogo? Será que vamos manter a tradição de se complicar em jogos teoricamente mais fáceis? Mike, seguindo a central da superstição, da última vez que a gente teve um jogo que era aparentemente fácil e que tinha essa expectativa do Confiança sambar, estávamos na bancada. Eu, você, Jones, Lucas e Vinícius, se eu não me engano, esse ano ainda. Que até a gente comentou, esse é o típico jogo que o Confiança gosta de abrir as pernas, papapá. E aconteceu do Confiança ganhar, eu não lembro qual foi o adversário. Então, seguindo as expectativas da Central de Superstições, é um jogo típico que o Confiança gosta de perder? Mas não vai perder. A Figueirense, pelo que eu fiquei sabendo, tem uma fama de jogar bem fora de casa, apesar da posição na tabela, na posição atual da tabela. Mas eu acredito que o Confiança está embalado, e como diz o poeta, né? Quem não quiser cair, que se dê, que Confiança está capeche. Então, as expectativas são as melhores, né? Agora sim, com o pezinho no chão, né? Pensando sempre com humildade, não vamos subestimar, né? Porque a gente está numa posição superior da deles, que a gente tem tudo para ganhar, não, né? Mas, segundo a Central de Superstições, a gente vai ganhar. Valeu, Ellen. Pois é, o Figueirense hoje ele tem 12 pontos em casa e 9 pontos fora. Normalmente, essa diferença de 3 pontos da campanha de dentro fora para casa é uma amostra que realmente o time joga melhor em casa. Ele tem, inclusive, fora de casa ele está em 16º, que é a classificação dele no geral, e em casa ele é 18º, tá? Ainda mais abaixo na classificação. Lucão, qual o caminho que o Confiança deve traçar para chegar à vitória? Vai ser um jogo parecido com aquele do Botafogo, onde a gente arrancou aquela vitória na marra? Rapaz, como o Ellen falou aí, é o típico jogo que o Confiança perde pontos. O Confiança tem problemas, Rafael Santos é dúvida, Silva novamente não vai estar à disposição, provavelmente Daniel vai ter que improvisar Everton novamente ali na lateral esquerda. O Figueirense também vem cheio de problemas, parece que jogadores como Sidão, Eliezer, Elácio Córdoba não estão mais no elenco. O time vem de derrota, né, pro Botafogo de São Paulo, e Jorginho sempre tentando incentivar o elenco do Figueira. Então tem tudo pro Confiança vencer esse jogo, Mike. Mas é aquele típico jogo que Confiança perde pontos, né? Tá no histórico do nosso time. Tanto que o jogo contra o Cruzeiro no Mineirão, em nenhum momento eu me preocupei. Eu sabia que Confiança ia engrossar o caldo lá. Só que superou todas as minhas expectativas, aquele 2-0 aos 20 minutos do primeiro tempo. Eu acho que esse jogo do Figueira, se tratando de um adversário que está desesperado, é interessante essa questão, como o Jones fala, inverter os polos, né? A Confiança fica numa linha mais baixa, dá a bola para o Figueirense para ver se ele faz alguma coisa. Estudar bem, eu acho que Daniel saberá o que fazer. O Confiança também tem jogadores importantes pendurados, como o Guilherme Castilho e o Reis. Eu não sei se seria interessante eles forçarem um amarelo para não jogarem no Barradão, já que depois desse jogo contra o Figueira, o Confiança vai ter uma sequência interessante de até um relativo desgaste menor de deslocamento, né? Porque jogamos em casa contra o Figueira nessa terça-feira, depois a gente sai para ir em Salvador, aqui do lado, para pegar o Vitória no Barradão, e depois a gente pega um jogão, né? Confiança e CSA no Batistão, dia 8 de dezembro, né? 9h30. Então, Mike, eu acho que o segredo de você pegar um time desesperado como o Figueira é que eles não têm nada a perder, né? Eles não têm nada a perder. Então tudo pode acontecer, como esse 3-0 que o Oeste está metendo lá na Ressacada, no asilo do Avaí. É revoltante a gente ter perdido esse jogo pro Avaí, pelo amor de Deus. Mas essa terça vamos esperar aí um Confiança. Acho que o Confiança também está desgastado, porque esse jogo do Mineirão não foi brincadeira. Então acho que essa terça-feira, tomara que Daniel pense num jogo mais cadenciado, Confiança com uma posse de bola, tentar resolver o jogo com mais calma, né? Sem afobação, apesar da situação do adversário, que é muito complicada, né? A situação do Figueirense é desesperadora, Mike. Valeu, Lucão. Jones Ribeiro, vamos falar então dessa campanha do Figueirense fora de casa, principalmente esse recorde dos últimos 5 jogos, onde ele fez 2 gols apenas, e foram 3 derrotas e 2 empates, levando em conta que o time vem querendo se recuperar. Você acha que esse time vai vir para cima? O que fazer para não tomar gols nesse jogo? E eu creio que se a gente não tomar gols, a gente vai ter um passo importantíssimo para a vitória. Eu acho que como montar essa linha defensiva aí sem Silva, levando em conta que ele vai estar com o goleiro reserva, então até a saída de bola vai ser prejudicada. Como organizar esse time de trás para frente para que a gente tanto não tome gols e como garanta também pelo menos 1 ou 2 golzinhos lá aqui para vencermos a partida? O Figueirense é um time muito, muito mais forte atacando pela esquerda. Ele é um time que tem jogadores de muita força física mesmo para atacar pelo lado esquerdo. Pela direita ele não é tão produtivo. No início do campeonato ele jogava com aquele Keke, que até fez o gol da vitória num dos jogos fora de casa contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Mas apesar dos 5 jogos sem vitória, aliás são mais jogos, né? São 7 jogos sem vencer, mas nas últimas 5 partidas não houve vitória, Porém, nos três últimos jogos, eu assisti dois, aliás, três dele eu assisti, e ele jogou bem. Ele jogou bem contra o Cruzeiro, fez um jogo duro, e aí é o Cruzeiro, a gente sabe também que jogamos partida passada contra eles lá. Ele jogou contra o Sampaio e foi um resultado bastante injusto, no meu modo de ver. Ele perdeu para o Sampaio 2-1, fez 1-0, perdeu um pênalti, aí é aquela coisa, né? Perder um pênalti muda tudo num jogo e acaba tomando a virada numa partida que ele jogou muito bem. E ele empatou com o Botafogo de São Paulo. Esse já foi um pouco abaixo, né? Mas foi aquela partida. O Botafogo começou muito bem, depois o Figueirense dominou. E aí, no final, ninguém mereceu vencer. Os dois bons momentos foram anulados pelo desempenho logo em seguida do adversário com a recuperação. Então, acho que a Confiança tem que tomar muito cuidado com essa partida. Muito cuidado com essa partida. É uma partida traiçoeira. E não por conta desse histórico do Confiança, que, lógico, existe. E a gente sabe muito bem disso. Mas é por conta do desempenho recente do Figueirense. Ele vem numa trajetória de melhora desde que Jorginho chegou, desde a saída de Elano. Agora, eu acho que o Confiança tem que fazer um jogo inteligente amanhã. E essa inteligência não necessariamente deva ser jogar recuado. Eu acho que esse jogo contra o Figueirense não é jogo de se recuar para esperar. Eu acho que é jogo para ficar com a bola no pé. É jogo para não errar. Quanto mais o Confiança ficar com a bola no pé, quanto menos o Confiança errar, maiores vão ser as chances de ganhar. Porque, em geral, os times nessa fase, como o Figueirense está e outros estão, os times acabam errando, acabam entregando alguma coisa. Então, tentar controlar o jogo, ficar com a bola no pé, acho que não é jogo para pressa, porque se você sai com pressa e toma 1-0, aí você muda toda uma situação de partida. Então, acho que o caminho é não ir nem no 8, nem no 80. Vamos ali no meio, devagarzinho, esperando uma oportunidade. E aí, quando o time errar, aí sair com tudo em velocidade para matar o jogo, como se diz na linguagem de futebol, mas sem fazer nenhum tipo de loucura. Mike. Valeu, cara. Pois é, acho que também o jogo é... Acho que o Confiança tem que manter suas características. Acho que nem se empolgar com essa última semana gloriosa aí, com duas vitórias contra dois times... Um Cuiabá que estava no G4, passeando por esse G4 durante todo o campeonato, o Cruzeiro que dispensa apresentações. Eu acho que nem dá para isso, nem também ter medo de chegar, né? Ter medo de brilhar e manter a mesma pegada. Espero que Jean faça um bom jogo, né? Das vezes que a gente precisou dele, tirando o jogo contra o Juventude, ele até foi razoável. Então, espero que ele esteja pronto aí para assumir as luvas e que o Confiança consiga mais um bom resultado. A gente brinca muito com essa mística do jogo que o Confiança, quando tem tudo para ganhar, acaba entregando. Mas acho que esse jogo que ela estava falando foi contra o América de Pedrinhas. O Confiança fez o dever de casa, bateu o América fácil. Foi esse mesmo, né? E acho que também esse jogo contra o Botafogo de São Paulo, o Botafogo tava mal, tava muito, enfim, tá afundado na zona de rebaixamento até agora, né? O segundo pior time do campeonato, e a gente também teve esse receio, mas Confiança foi muito bem mais uma vez. Enfim, se a gente for puxar pela memória, até os jogos onde a gente perdeu foi o Avaí e empatou com o Paraná, esses jogos lá no Sul, o empate com o Paraná foi aquela saída troncha de Rafael, e a derrota pro Avaí foi uma saída errada de bola também de Rafael, coisas que eu reputo ser do jogo, né, porque a gente precisa muito, essa bola, a saída de Rafael com os pés, ela ajuda muito a função da jogada, mas que assim como o atacante erra, também a linha de defesa acaba errando, só que são erros que a gente acaba lembrando mais. Não havendo esses erros amanhã, dificilmente a gente sai derrotado. Talvez até um empate, e um empate, dado que a gente conseguiu pontos que a gente não esperava os jogos da semana passada, até que não seria uma tragédia. Mas dá para vir vencer, e aí a gente baixar a meta de 10 pontos para 7. Vamos lá, despedidas, Ellen Graça, suas despedidas, minha amiga, sua mensagem aí para a massa proletária. Então, quero dizer que foi uma alegria imensa para mim, mesmo na minha rotina corrida que eu ando tendo, e um pouco ausente do bancada, mas muito, muito feliz em ter participado hoje. Muito mais feliz ainda com a situação atual do nosso time, que, sei lá, acho que o coração fica transbordando de alegria a cada vitória do Dragão, a cada ascensão do Dragão do Bairro Industrial. Eu acho que é levando o nome de Sergipe, do estado de Sergipe, para o Brasil, né? Pro mundo, né? Melhor dizendo, como diz Lucas, né? Daqui um dia a gente tá lá no Camp Nou, se Deus quiser. Mas é isso aí, vamos amanhã confiando, né? Nessa vitória contra a Figueirense. Mesmo o cenário sendo esse que a gente tanto tem medo, né? Dessa, já ganhou, essa sensação de já ganhou com confiança. Todo mundo sabe como acaba geralmente, mas vamos ter confiança no confiança. Esse trocadilho é péssimo, mas tudo bem. Mas muito feliz com a atual situação do time e confiante nessa vitória de amanhã, né? É isso aí. Valeu, amiga. Muito obrigado. Que essa seja a sua volta triunfante. E se ganhar amanhã, já sabe que tá convocada pro próximo. Tamo junto. Se ganhar amanhã, pode ter certeza que eu tô de volta. Valeu. E se perder também, porque o bancada não tem como abandonar assim, não. Pô, o bancada é meu xodó, pô. Pois é. Se ganhar, a gente volta. Se perder, a gente volta também. A gente volta também, jeito. Sem problema nenhum. Saudade da zorra de vocês, pô. Saudade da zorra de Lucas reclamando, de Jones fazendo as imitações, de Mike sempre com seus palpites certeiros. Ave Maria, velho. Eu amo bancada. Valeu, minha amiga. Jones Ribeiro, suas despedidas, suas palavras finais aí para massa proletária. Felicidade, aproveitem, é um momento único na história do nosso clube. Como eu disse no último bancada que participei, né, é preciso sonhar nesse momento. Eu acho que o sonhar com um acesso do confiança vai ser algo inimaginável, inexplicável. Eu acho que não apenas para a história do clube, mas para a nossa mesmo. Eu acho que é um elemento para fazer subir até a autoestima pessoal mesmo, porque você se sente bem, você vai trabalhar melhor, você rende mais, você é mais produtivo, né, e fica mais alerta com as coisas. Eu acho que o esporte, o futebol, tem a capacidade de fazer isso. Então vamos aproveitar, minha gente. É um momento de difícil repetição na nossa história. Vencemos um jogo espetacular contra o Cruzeiro. Temos condições de engatar mais uma vitória, quem sabe duas, no jogo contra o Figueirense e contra o Vitória da Bahia. E como o Lucas disse, o céu é o limite, né? Falaram em Racionais no último bancada. Eu vim com a música de Racionais, mas continuo sonhando. Acho que esse sonho está se tornando cada vez mais realidade, cada vez mais palpável. Eu já consigo sentir nas minhas mãos a digitação da mensagem tirando sarro lá no grupo do Facebook do Futebol Sergipano com os nossos ex-rivais. Um abraço. Valeu, Jones. Pois é, o céu é o limite. Lucas Oliva, suas despedidas, meu camarada. Suas palavras finais para a massa proletária. Abraço, Mike. Abraço, Ellen. Abraço, meu querido amigo Jones Ribeiro. Vamos apreciar esse confiança aí que provavelmente, possivelmente, pelo futebol que está jogando, pelas apresentações que a gente vem vendo, até em derrotas, como foi na ressacada pro Avaí, a gente com menos um segundo inteiro, o segundo tempo inteiro jogando bola. Então é isso que credencia a gente sonhar, né? Então vamos apreciar essa confiança que possivelmente vai ser um dos maiores confianças da história, né? E tudo o que está acontecendo com confiança, com... A gente essa semana viu as imagens da drenagem do estádio proletário Sabino Ribeiro sendo feito, um gargalo histórico que está sendo resolvido. Então, é como se a gente estivesse vivendo um sonho, coisa que o torcedor sempre imaginou, sempre sonhou, e a gente está vendo as reformas no Sabino Ribeiro, a gente está vendo confiança jogando bola dentro e fora de casa com o adversário que for, e é isso, né? Acho que Daniel Paulista, ele não fala em acesso, ele sempre, quando deu a entrevista pra gente, ele falou pé no chão, confiança é um clube com muitas limitações, a gente sabe que tem muitas limitações ainda, a menor folha, uma das menores folhas da Série B, ele falou em volta de 300 mil, 350 mil. Do Cruzeiro é 3 milhões a folha do Cruzeiro. E a gente, mesmo assim, a gente venceu o jogo. Então vamos desfrutar. Amanhã, essa terça tem o Figueira, depois tem o Vitória da Bahia, também em situação complicada. Depois o jogão aqui no Batistão contra o CSA. Só lamentar que o torcedor proletário não está curtindo esse momento mágico no Batistão, né? Seria muito especial. Mas com certeza a gente vai estar, no mínimo, na Série B de 2021. E sabe lá, né? O que pode acontecer, né? A gente trocar de lugar aí com Vasco, Botafogo e ir para a Série A. Um abraço, Mike. E abraço a toda a massa proletária. Vamos curtir esse momento especial. Dezembro vai ser uma delícia acompanhar o Dragão. Terça, sexta, terça e sábado. Fui! Valeu, Lucão! Pois é, meu amigo. Vai ser uma maravilha acompanhar essa confiança que a gente sempre acha que chega no topo, mas ele sempre cava um pouco esse teto e sobe, né? Constrói uma laje e sobe. Então, a gente estava feliz de ter chegado da Série C. A gente ficou feliz, o time está estabilizado, esse é um dos maiores da Série C. A gente ficou feliz no acesso à Série B e a gente estava feliz em não estar na zona de rebaixamento. E agora a gente já olha mais para cima. Enfim, haja laje para construir para essa ascensão. Da minha parte, gostaria de agradecer a todos e a todas que chegaram até aqui. Agradecer a Ellen, Johnny e Lucão que construíram essa bancada comigo. Não deixem de apreciar o Bancada, instalem no seu... Sigam a gente no Spotify para sempre receber, no Deezer ou no agregador de podcast. Se você tiver dúvida de como instalar um agregador de podcast para estar ouvindo a gente de uma forma mais fácil, não tem que estar catando, não esperar a gente mandar o link, entre em contato com a gente. De todos os conteúdos que eu faço, realmente para mim, como eu sou apaixonado pelo Bancada, assim como é. É isso, pessoal. Não deixem de visitar lá a loja Nação Proletária. Devido a esse nosso pequeno recesso, atraso, enfim, a gente não fez o sorteio do mês, mas a gente vai providenciar o sorteio do próximo brinde. Vai ser um brinde muito legal. Não deixe de acompanhar nas redes sociais, Nação Proletária Loja, e também de dar uma passadinha lá na galeria Espaço para conferir tudo que a loja tem para você. Então, aquela bandeira que você quer botar na sua janela, aquela camisa que você quer presentear, aquele presente de ano novo, às vezes para um parente de fora do estado que agora está conhecendo Confiança, vamos fazer essas camisas proletárias rodarem. Muito obrigado a todos e a todas, saudações proletárias e fui! Os operários teve nome a vitória, tua bandeira de cor albiana. Sou confiança em todo o Brasil. Tua luta continuará, outras taças iremos conquistar. Essa é a realidade. Quem foi rei sempre será majestade. Pra cima, dragão! Recebe na guitarra! Simbora, dragão! Chora, Colorado. Chora.